Mais um estereótipo que tem aí, que esse, eu vou te falar uma coisa, com todo respeito, mas é a... na frente do palco, que acha que cantar alto e dançar em frente ao vocalista é sexy. Isso, a gente chama todos os ouvintes por igual, a gente tá aqui, né, conversando com todas as pessoas. Minha opinião é a seguinte, a mulher... ela nunca faz isso pra chamar atenção. Ela não entra no meio da pista, abre os braços. Claro que faz, só que todo mundo acha lindo. Não, é igual aquele negócio da regra da moda. Aquele negócio se tá up ou se tá... não, se tá in ou se tá out, né? A roupa que a mulher tá usando. Que isso? Tá falando moda? Que isso? É visto de moda, tem essa coisa. Aí você tá na bunda agora? O cara que usa croc tá falando de moda. Cheguei! Estou no paraíso! Sou Rafael Salimena e esse é o Mimimi. Estamos aqui hoje com o Rafael Saldanha. E eu tô aposentado da balada. Aqui também está Diogo Brito. Que atira a primeira pedra quem nunca cagou numa balada. Falando nisso, nosso convidado especial, especialista aqui na balada, Leonardo Martinelli. Saudações a todos e já quero saber dos ouvintes qual é o signo aí da mulherada. Puta que pariu. Eu quero saber do senhor o que te acredita ser um especialista em balada. Quem te deu esse título aí? A vida. Deus, por que você não me dá uma vagina? Então, vocês perceberam, o nosso assunto de hoje é a noitada, né? Esbórnia, a balada, a night, dependendo Boemia. De onde você tá, né? É ou da época que você viveu. Do século que você nasceu, né? Vamos falar todos os pormenores que envolvem essa caça, né? Você sabe o que é um podcast? Não. Você sabe, não? Não. Isso aí, o programa de hoje tá cheio de pérolas pra quem é solteiro, quem é praieiro e quem é guerreiro. Voltamos daqui a pouquinho. Como assim voltamos daqui a pouquinho? Já estamos aqui já? Moçada, primeiros passos na balada. Qual foi sua primeira balada e as recordações que você tem dela? Eu me lembro, eu tinha 13 anos de idade. Eu sempre ficava na varanda do meu apartamento, vendo aquela movimentação, os carros parando, porque tinha uma boate ali em frente. Eu e meu amigo, um dia a gente falou, poxa, vamos lá. Tava vendo as menininhas já. A gente foi, cara, e assim, chegamos já, duas mulheres pela primeira vez. Não tinha nem idade, pra... não sei nem como é que a gente entrou lá. Mas a gente foi conversar com as meninas. Qual a idade que era, Ju? 13, 14 anos. 13 anos eu não tinha coragem de falar nem com um menino. Eu não tinha nem amigo quando... mais com menina, pô. Não, mas eu descobri que eu também não tinha, porque o que aconteceu foi o seguinte, ele chegou num menino e eu segui. Aí ele começou a conversar com a garota, eu olhei pra mim, foi aquela sensação que muita gente carrega até os 80 anos de idade, que eu falo pra uma garota? Eu fiquei parado olhando pra ela, eu não falei nada durante uns 5 minutos. Aí esse meu amigo virou pra mim e falou assim, porra, você não vai conversar com ela, não? Eu olhei pra ele, olhei pra ela, saí andando. Não consegui falar uma palavra. O famoso tilt, né? Exatamente, o sistema deu pau ali. Entra em pane, mas o engraçado é que mal sabia eu que 27 anos depois eu ia ver todos meus amigos até hoje fazer isso cada vez que eles chegavam em uma mulher. As definições de vírus foram tá aí uma parada que a gente nunca tá preparado, né, cara? STD, né? Esse abaixo surpreendeu como a vida. As definições de vírus foram atualizadas. Aliás, algum ouvinte, se eu souber como é que faz pra corrigir o abaixo atualizando duas vezes, avisa nos comentários aí. Também tocou! Eu acho que todo mundo começou na balada, não sei se vocês também, mas a questão do hi-fi, né? A festinha... Eu nunca fui no hi-fi, eu tinha vergonha. Caramba. Caralho, que derrota, cara. Até eu. Já nunca dançou com a vassoura? Peraí, qual que era a sua música, Saldanha? Tema da balada, porque sempre tinha. No hi-fi? Sim. Cara, devia ser alguma coisa de a-ha, alguma coisa bem anos 80. O meu era Cidade Negra, tava bombando muito. Primeiro CD. Sobre todas as forças, né? Mas eu tive... Ah, não, o primeiro CD era aquele com o Hans Bernardo ainda, que tinha... Hey! Estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pro que der e vier. Mas eu acho que eu tive um lapso na minha formação baladística, porque eu me mudei com... quando eu tava começando a sair, 12, 13 anos, eu mudei de cidade, vim pra Juiz de Fora. Fiquei até os 16 sem sair de novo, porque eu não conhecia as pessoas da cidade, só conhecia a nerd. Aí fiquei até os 16 anos. Mudou muita coisa na sua vida de lá pra cá. Não. a minha primeira balada aqui, cara, eu lembro, eu não sei exatamente qual que foi o ano, mas foi uma balada infantil que o colégio organizou. Eu acho que era quando eu tava lá pra terceira série. Não, calma aí. Festa do pijama conta com balada? Não, porque olha só, foi num lugar, foi no salão de um clube famoso aqui de Juiz de Fora, que o colégio alugou, mas botou, tinha pista de dança, tinha iluminação, só não tinha álcool na parada porque a gente era muito criança, né? Mas foi uma balada, assim. Era um hi-fi, então. É, só que organizado pelo colégio, então esse não precisou ninguém me convidar. Sabe? Não, eu não lembro dessa festa, não fui convidado. A direção do colégio não me convidou. Escuta só, meus primeiros passos na balada. Chegando lá e todo mundo dançando, as crianças animadas, dançando, eu também tava e tal. Aí eu fiz um passo de dança, foi meio footloose, e eu rasguei a minha calça. Caralho! Eu abri a calça de fora a fora, fiquei morrendo de vergonha. Pedi pra ir no clube ligarem pros meus avós, que os meus pais estavam viajando, eu tava na casa deles. Meu avô me buscou lá, e aí eu cheguei em casa, fiquei injuriado e tal. Meu avô me botou na calça de moletom, que era a única que eu tinha, e me levou de volta pra balada. Então eu dancei de moletom pra não ficar em casa na época. Esse traço criado pelo avô, isso explica muita coisa. O problema é ser criado pela avó. Meu avô era cabra macho e me ensinou muita coisa nessa vida. Tá rolando um sambinha maneiro aqui. Não é rock and roll? Não, é vlog. A gente veio muito na balada certa. Uhul! Cara, as minhas primeiras experiências, assim como o Saldanha, nós somos um pouco mais contemporâneos, né, Saldanha? Você é velho, fala que você é velho. É, a Hélio está chegando, aquela coisa, o performance na cama já não é mais aquela, de outrora, mas... Aí fale por você, mas estamos aí na atividade. Foi com hi-fi também, levando refrigerante, as meninas levando salgadinho. Já dancei muito ao som de Easy, entendeu? Já tive minhas desilusões, minhas primeiras desilusões amorosas ao som de Feito ao Mó. Não sabia que era Feito ao Mó na época. É, aquela música tocava na novela Mulheres lá. De Areia. Daí pra frente eu tive, assim como o Saldanha comentou também, eu tive um lapso muito grande, porque eu comecei a namorar muito cedo. Por volta lá dos meus 16 e tal. Não, e se ele tinha 16, vocês não fazem ideia de quantos anos a menina tinha. É, vamos deixar abaixo isso aí, porque já tem B.O. aberto no meu nome aí. Configura, Vini. Correto? Configura. E aí só fui retornar pra balada lá pros meus 18, 19. Também pra nunca sair também. Pra nunca mais sair. E me encantei. Entrei no mundo mágico de Oz. A vida era preto e branco. Quando eu entrei num determinado lugar de Juiz de Fora, que era tido como alternativo na época, escutei Santana tocando aquela guitarra. Carrinha sem vergonha de Smooth, foi amor à primeira vida. Era um lugar que parecia um galinheiro? Sim. Quem mora de fora sabe. É difícil a gente falar de balada, porque balada pode compreender muita coisa, né? Tem gente que acha que sair pra um botequim, tomar uma cerveja ali é balada. É o meu tipo de balada hoje em dia. Mas não é balada. Pô, bar não é balada. Mas é o único que eu aguento, pô. Bar tem pista de dança? Bar tem mulherada louca? Bar tem gente cagando toda hora? Cagando na pista? Então não é balada, pô. Que boate que você vai, cara? As mesmas que o Léo. Cagando na pista. Bar não é balada, mas eu quero deixar registrado aqui a minha admiração por quem consegue pegar a mulher no bar. Mas pegar a mulher no bar é uma arte. Alguém aqui mandou beijinho, então mandando beijinho. Quem será que mandou beijinho pra cima? Vagabunda. Eu não vou falar de números, não, porque não vem ao caso, mas já peguei muito mais mulher em bar do que em balada. Eu vos saúdo. Mas, aí, tirando isso, o que mais que tem de balada? Você tem gafieira? Tirando o bar que não é balada, o que a gente tem de balada? Todas as outras. Exato. Você tem a boate, tem a calorada, tem sim, mais o quê? Sim. Tem a rave. Porra, tem a rave. Que a gente então, já foi muita rave aí. E olha só, falar de boate deve ser meio que pro pessoal que tá na idade aí, pessoal de 17, 18 anos. Né, deve estar tá igual o velho falando tá boate, pra né? Caralho. Hoje mas, claro. Na discoteca, né? Na danceteria? Hoje em dia fala o quê? A Disco Dance. Chama de club, né? Sério, eu não sei o que o povo chama. Ou nightclub. Depende de quão chata a pessoa é, nightclub, né? Ô, cara, não, mas não é possível. Os caras aqui vão sair hoje pra nightclub. Acho que chama de balada, não? Balada, eu acho que é paulista, né? O termo carioca que você fala night. O mineiro. O mineiro, aqui de fora, parece que a galera adotou mesmo balada, por incrível que pareça. Apesar da influência carioca. Tem mais eu uma acho balada também, melhor que night. night é muito esquisito. Uma que faltou aí também são as festas, que aqui tem muito, as festas universitárias, que não são calouradas, mas aqueles administram a boca direitinho. Tem balada de roça, que é aquelas coisas, festa da banana, de grande. Já fomos em Umi Maitá, já. Festa do morango, isso é balada. Isso é exposição agropecuária. É, já foi muito também. Não, tem balada de terceira idade também, né? Inclusive o Saldanha tem uma história boa com uma dessas. Não, cara, balada de terceira idade tem horário pra acabar. Não acabou no horário certo, chamei a polícia pra acabar com a festa dos velhos. Netinho veio buscar depois. Isso é verdade mesmo, cara. Os velhinhos saíram da balada triste, chorando. Cara, tem uma coisa que, não sei se todo lugar é assim em Minas, quando você faz um BO, você tem que ficar na rua esperando o policial. Então, eu vi os velhinhos saindo, eu olhei na cara de cada um. Falei, de braço cruzado, falando que não se repita. Arruaceiros. É igual o final de Scooby-Doo, né? É quase que eu achei que eu já... E além dos estereótipos das baladas, tem os estereótipos dos frequentadores das baladas também, né? Tem vários tipos recorrentes que a gente vive, que a gente vê em qualquer lugar. Por exemplo, o grupo de Lecão, né? Que eu acho que esse é o mais comum. Que é o que era o Mauricinho da nossa época, depois do evento das academias, virou o grupo de Lecão. Então é aquele cara sempre parrudo, com cabelo cortado curtinho, cordão grosso. Que se der um pouquinho de cerveja pro cara, o cara tira a camisa. É, com certeza. Cara, eu acho muito estranho que a gente tá acostumado a andar nos meios mais alternativos, entre aspas. Então todo mundo gosta de mostrar os seus gostos pessoais. O cara vai com a camisa da banda que ele gosta, o cara usa o cabelo parecido com o ator que ele gosta, sei lá, e tal. Então você vê muita gente diferente. Cara, eu sei que é um preconceito meu, mas quando eu olho pra um grupo de Lecão, eu falo, qual que é a individualidade dessas pessoas? De quem será que é aquele Lecão perdido no meio de vários? O que será que ele ouve? Ele tá mostrando que ele gosta. Ele tira a camisa pra mostrar que ele gosta da maromba, porra. Quando eu vejo um Lecão, eu pergunto, quais são seus medos? Quais são seus sonhos? O Lecão, de onde eles vêm? Pra onde eles vão? O que você anseia? Onde eles vivem? Quando você chora, a sua lágrima, ela cai pra quê? É isso que eu quero ver. Verdade. Tá querendo minha mulher, meu irmão? Tô compulsando minha intriga, mulher. Intriga na balada, hein? Outro estereótipo que a gente já viu muito é aquele coroa animado que não vê a idade passar, né, cara? Sim, sei bem como é que é isso. Oh, acho que tem um aqui. tinha um cara que era recorrente nesse lugar, que a gente chamou de galinheiro aqui, que a gente via sempre, por exemplo, toda balada o cara tava lá, batendo uma presença, né? Muito mais animado que todo mundo, cara de chapéu de cowboy. Não, ele se divertia muito mais que qualquer pessoa ali, cara. A gente fica zoando. Sabe o que é mais triste, cara? O cara já tinha uma idade avançada e eu nunca mais vi ele na noite depois. Se morreu, aposto que morreu se divertindo. Morreu na night. Morreu na balada. E tem a coroa animada também, né? Essa eu também, eu conheço. Essa que eu conheço. Tem gente que tem isso como... É muita experiência, amigo. Cara, eu nunca vou esquecer da história de um camarada meu que ele pegou uma coroa dessa no noitado. Aí pegou pegado mesmo, assim, nesse olhou e falou, pô, fulano vai engolir a coroa ali e tal. Aí depois de um tempo ele apareceu do lado do pessoal e então, tal, pô, vai falar, ah, não, pô, peguei ali só pra pegar mesmo e tal. Aí deu 5 minutos, tá o cara atracado com a coroa de novo e assim foi a noite inteira. Ele ia, uma hora, não, agora não vou mais, não aguento mais. E a mulher ficou andando atrás, né? A mulher tava querendo. Aí teve uma hora no meio da pista de dança, que ele já tava muito bêbado, né? Na época ele ficava frequentemente, que a mulher apareceu, ficou tentando falar com ele, chegar perto. Aí, aquela hora que para a música, ele gritou, pelo amor de Deus, tira essa velha daqui! Agora, existe um step beyond a coroa, que é o caso também da viúva, né, cara? cara, porra. A gente tem experiências aí de que o negócio não é feio, cara. A gente não. Você, claro, ninguém que tá aqui tem experiência. Eu digo assim, a gente tem conhecimento de pessoas que já se envolveram com esse tipo de... famoso, um amigo meu, não sou eu, mas de é um estereótipo amigo que meu. A gente não sabe o que aconteceu dentro de casa. Não, assim, o pior é que ele contou pra gente o esquema da mulher, o marido tava falecido, a mulher tava usando a grana pra se divertir, sacou? Caramba. Justo, você pode condenar? É isso, pô. O melhor que ele podia fazer é honrar o nome do falecido, né? Outro tipo que eu já vi bastante é o lobo solitário. Esse aqui não costuma ter uma contraparte feminina, não. É só homem que faz isso. Que é aquele rapaz que ninguém sabe o que tá fazendo ali. Ele tá sozinho, tá sem amigo, não fala com ninguém, não chega em ninguém, não dá vexame. Ele só segura a cervejinha e olha pro horizonte. Já viram esse? Esse, às vezes, ele pode ser parte de um grupo de pessoas mais despojadas, que é deixado ao Léo e fica lá bebericando a cerveja esperando por um milagre que obviamente nunca vai acontecer. Tinha um cara que a gente via muito fazendo isso por aqui, só que o cara era muito, muito alto, assim, então ele ficava igual um periscópio. Você nunca viu ele se divertindo ainda, mas ele tava assim, ele tinha uma supervisão geral da casa. Tem uns caras que você vê na balada, né? Você tem vontade de dar um abraço no cara e dizer, vai ficar tudo bem, né, cara? Você vai chegar em casa, você vai dormir e tal, porque o cara é tão estranho no ninho, você fica com pena dele, né? A noite vai ser uma bosta. Tem também aqui o Aparecido, né? Que é aquele cara que fala mais alto, mexe com as mulheres, beija os amigos. Quando dança, o pessoal abre a roda pra ele dançar. E geralmente ele volta pra casa sozinho. Não pega ninguém. Mas o cara é a diversão. O cara é meio que o bobo da corte, né? Sacrifica. Mas eu vou te falar, cara. Às vezes quando eu bebo, eu viro esse cara. Não, todo mundo já foi esse cara. E ser esse cara é divertido, né? Você não tem obrigações. Não, aliás, teve uma época, todos nós éramos os Aparecidos, né, cara? A gente saía só pra fazer isso aqui, né? Todo mundo tá namorando, né? Aí... E tem também aqui as crianças na primeira saída, né? Que você sempre vê aquele pessoalzinho que tá, entrou com identidade falsa, assim, que tem vergonha até de existir, né, cara? Você olha pra aquele grupinho, você olha pra baixo. Normalmente eles estão com camisa, não sei porquê, eles são sempre camisa de prancha de surf, essas coisas meio pacalolas. Não, e você vê que a camisa tá sempre dentro da calça, ou seja, a mãe arrumou pra primeira balada, partiu o cabelo. Não, eu senti falta dessa lista aí das chamadas Woohoo Girls. Ah, sim, sim. Você vê... Quem são essas? Ah, isso é do... Qual que é seriado ruim? How I Met Your Mother, eles apresentam só... Não vamos falar isso, não. Mas o conceito é bom. Nunca vi. Que isso, aquele grupo de moleque que quando bebe um pouquinho fica animadinha, que tudo grita uhul. Não, não é engraçado não, tem... Normalmente não é engraçado não. Tem um nome pra esse grupo de mulher, sabe o que chama? Grupo de mulher. É justo, justo. Agora, tem um estereótipo também que é muito comum e que é um que eu passo muita raiva com ele, que é o famoso amigo da mulher que você quer chegar e que não sai do lado dela durante a balada inteira. Cara, você vai dar o nome da pessoa. Não, cara, pô, eu na minhas épocas de solteiro já sofri com isso aí já. Tem que inventar um nome. Cara, é o empata foda, que é um nome que é faz o tipo de sentido. Pessoa mais torpe que existe nesse planeta é esse tipo de pessoa, cara. Se você tá ouvindo, é esse tipo de pessoa, sabe que eu te odeio, cara. Não cruza com o cara, eu tenho pena dessa pessoa, porque geralmente... Não cruza com o Leo na rua, não. Ih, eu falo aqui já, hein. A hérnia dele vai te dar uma encheu de porrada. Eu cuspo na cara, hein. Ô, oh, tapa de luva! Geralmente esse cara tá na friendzone foda, cara. Com esse certeza. Cara, a mulher tá mantendo ele ali por perto. Se ele tá por perto e você quer pegar a mulher, pode saber que a mulher não te quer. Exato. Porque a mulher tá mantendo ali só pra te manter exatamente. Longe. Isso que o Sadan falou é algo que quando você é solteiro durante muito tempo e se você dá cara ao tapa na balada, você aprende. O cara que tá pegando a mulher é bem simples. Ele tá pegando a mulher. Se ele não tá pegando a mulher, ele tá do lado. Ou seja, quando você vai na balada e vê um cara do lado de uma mulher, pode saber. Ele não tá pegando. Pode chegar que o cara é friendzone. Mas aí, como é que você vai chegar na mulher se o cara está na roda em si? Não tem como você falar com a mulher, só com ele, com ele junto. Aí vem o seu expertise da parada. No meu caso, você fica amigo do cara primeiro pro cara te aceitar e depois você chega na mulher. Pô, mas é muito complicado isso, cara. Então, pô, você espera a mulher no banheiro. Dependendo do tanto que você bebeu, eu capaz de ir pra casa com o cara. Opa, não. Eu não. Every day I'm shuffling. Ladies and gentlemen. Qual que é o assunto agora? Cheers. Bebida na balada. Eu já adianto já que, cara, balada pra mim sem álcool não tem diversão nenhuma. Eu sou alcoólatra? Significa que eu sou alcoólatra? Olha, quando... Eu concordo com você. Quando eu vou numa balada, ou eu tenho que beber muito, ou eu tenho que ser o motorista e as outras pessoas têm que beber pra poder zoar dos outros bebendo. Agora, se todo mundo tá sóbrio, não sei. Nunca saí com todo mundo sóbrio, né? Cara, eu gosto tanto de beber na balada que eu não tenho carteira. Não tenho essa opção de ser motorista. Eu bebo. Vou começar a falar que eu não tenho carteira por causa disso, né? Porque eu não consegui. É. Eu não fiz prova. Eu nunca fiz prova. Vou fazer 32 anos e nunca fiz prova de direção. Cara, apesar de gostar da balada, tá sempre na balada, incrivelmente eu bebo muito pouco. E alguns anos por atrás... Por quê? Por que você bebe muito pouco, safado? É, a questão religiosa aí. Eu só digo que já teve vezes eu sair com... E na hora de sair da balada com o Léo, a gente foi pagar a conta, a mulher começou a conferir, assim, começou a conversar com ele, eu só vi ele falando assim... Não, é R$5 mesmo. A história é verídica. O Léo tem um mistério fantástico, porque assim, hoje ele já é um cara maduro, ele já compra uma cerveja pra ficar andando na noite. Exatamente. Antigamente, o que, que ele fazia? A gente comprava cerveja, ele cutucava. Aí, acabou? Não, cara, tá na metade. 5 minutos depois. Ei, acabou? Pera aí, faltam uns 3 goles ainda. Peraí, acabou, acabou. Aí pegava a garrafa vazia e ficava andando com a garrafa vazia. Era nesse ponto que eu queria chegar. E olha, já peguei muita mulher com garrafa vazia ali. Você aí que não sabe chegar, ó, só pega uma garrafinha vazia. Mas aí deixa eu só explicar o porquê da garrafa vazia, né? Obrigado. Como até aconteceu com um amigo nosso que tava afastado da balada durante um tempo, nós resgatamos ele e a gente tava sentindo ele estranho na balada e tal. Então, em determinado momento, ele vira e fala: cara, tô tão estranho, mas tão estranho na balada que eu não tô conseguindo nem ficar em pé direito na balada. Não sei mais ficar em pé direito na balada. E essa é a função da garrafinha vazia, entendeu? É você ter algo em que se apoiar e pra já mostrar uma certa atitude, um certo descolamento, entendeu? Cara, você que não bebe, você sabe do que eu tô falando. Cara. Eu só ia perguntar, a garrafa não pode estar cheia, não. Mas pra quem não bebe, entendeu? Ela tá cheia, a pessoa vai ver que você não tá bebendo. Ela vazia, ela já vai achar que você já bebeu. Mas isso que o Léo tá falando é verdade mesmo. Quando a gente falou do grupo das crianças saindo pela primeira vez, você vê que os caras não sabem o que fazer com a mão, né? O cara bota no bolso ali, cruza o braço, mexe no cabelo. É científico, muita gente. Hoje em dia, com a lei aí do antifumo, parou um pouco isso. Mas o fato das pessoas fumarem na balada e não fumarem normalmente é justamente isso. Não sabe o que faz com a mão, então pega um cigarro numa mão, a lata de cerveja na outra e resolveu o problema. Eu, inclusive, já cheguei várias vezes, hein, mulher? Várias. Essa é uma das minhas chegadas preferidas. Onde você chega e fala: pô, você tem um isqueiro? Aí a mulher fala sim ou não. Aí você fala assim: eu não queria pegar isqueiro, não, que eu nem fumo, só vim falar com você. Mulheres, pelo amor de Deus, vocês não caem nas porra dessa, não. E detalhe que não queria falar sobre cantada de pedreiro no programa. Mas funciona, meu amigo. Aí, estamos criticando aí, ó. Mas como assim, velho? Derrota! Mas por quê? Nunca derrota. Eu queria testar um. Será que funciona? É o seguinte, eu queria falar assim com a mulher. É, eu tô casado, tá? Isso é o meu eu solteiro quando era novo falando. Falar: olha só, eu tô muito triste. O que quer fazer a mulher? Quem é fácil? Olha só, eu tô muito triste. Foda-se. Você sai. Porque você tá de barba, acima de barba não tá com nada, não. A mulher agora é feia, vai. Oi, dá licença? Eu tô muito triste. Ah, é por quê? Porque eu perdi alguém muito próximo de mim. Ah, é mesmo? Quem? Meu pau morreu, eu posso enterrar ele na sua bunda? É o último romântico, esse garoto. Como que eu já tentei no carnaval chegar na mulher e falar assim: aqui, não é cantada não. Me aponta tua amiga mais carente que eu chego nela. É uma boa estratégia. Pô, e essa saudade já chegou. Já cheguei. Já cheguei. Carnaval São João de Ponce. Peraí, funcionou? Claro que não. Mas aí o Saldanha já tá entrando num outro assunto, que é um assunto interessante também, que basicamente não existe a mulher inatingível. Existe a mulher que não está no estágio da carência certo. Ou não está no estágio da bebedeira certo, voltando então pro tema da bebida. Vocês bebem o que na balada? Tirando o judeu que não bebe nada. Cara, minha bebida... Eu gosto muito de tomar cerveja, mas não na balada, porque cerveja deixa meio pesado, assim. Começa a dar já aqueles arranjozinhos, depois você toma, você fica começando a rotar e tal. Eu não acho legal pra balada, não. Então eu gosto de tomar cerveja em churrasco, em botequim e tal. Mas no, na balada, acho que a caipi vodka é a minha bebida favorita. Gay! Tamo junto, Salimeira. É isso aí, Léo, bate aqui. É nóis. Olha, eu gosto de batida de frutas sem álcool. Tequila tempo. Quando eu era mais novo, eu era viciado em tequila. Eu amava tequila, que me fazia ficar louco. Mas aí aconteceu um incidente numa boate de Playboy uma vez que a gente foi. Não sei se vocês lembram disso. Vocês dois, o Saldanha não tava, mas o Léo e o Salimeira tava. Eu tomei tanta tequila e eu tive um incidente que ficou conhecido como o chafariz de tequila. Que teve uma hora que eu desci, eu não consegui descer a bebida, né, na garganta. E aí ela saiu pelo meu nariz. Então, esguichou pelo nariz. Isso deve arder muito. É um bebedor nada. Não, mas vocês não sabem do melhor. O que eu fiz, que eu não posso falar aqui de jeito nenhum, tava tão maluco. Quando eu voltei em casa, eu acordei no dia seguinte, teve uma intervenção familiar. Meus pais vieram conversar comigo e minhas tias também por causa do negócio que eu fiz lá. Então, assim, eu não aguento mais beber tequila, assim. Hoje é a Jäger Bomb, cara. Igual a Jäger Bomb não tem. É o melhor drink do mundo. Eu sou do uísque com gelo, tá ótimo pra mim. Passo a noite inteira. Já encontrei com o Diogo, eu tenho a teoria. economia. É um drink, uma bebida mais cara, então você tira uma ondinha, mas você acaba bebendo menos, então você economiza. Fica a lição. Um bom raciocínio. Eu acho isso pesado demais, cara. A vodka é um negócio que quando você bebe, você fica mais solto, você sente mais leve. O uísque me prega no chão, fico com vontade de ficar sentado, de comprar uma arma. Toda vez que eu bebi vodka na minha vida, eu fiz merda. Toda vez. As mais lights eu lembro de dar um corte na noite e ter vídeo de eu vomitando chocolate no banheiro do amigo nosso. Ah, mas que é coisa melhor? Pois é, a ideia da balada é essa, pô, né? Não? Pera aí, e o pior drink, cara? Quando você vê aquele drink. Pô, assim... você falou o tal de Jäger Bomb? Esse é aquele que tem uma garrafa que tem um viado, o animal? Isso, isso. Esse aí é o meu pior, cara. Eu só tomei isso, já tava bêbado de cerveja, e eu e um amigo nosso tomamos 4 doses dessa, uma atrás da outra. O Diogo sabe o que aconteceu nessa história, né? Sei, lembro bem. Senta que lá vem a história. Eu tava dormindo na casa da minha namorada. O telefone toca. Vai ser até bom pra eu saber o que aconteceu, né? Cara, eu nunca fiquei com tanta raiva com esse alimento na minha vida. Eu pego o telefone... O Diogo tem esse negócio, cara. Ele já cansou de ficar bêbado já e de fazer linha. Mas quando você tá bêbado e faz linha com ele, ele consegue fazer você se sentir mal enquanto você tá bêbado. Então você abre uma janelinha e fala, caralho. Deixa o ouvinte julgar. Eu acordo, 4 da manhã, tá esse nosso outro amigo ligando no celular. Eu atendo, não é um amigo. É um outro cara que eu conheço de tabela falando, poxa, não sei se você lembra de mim e tal, mas é que eu achei o seu amigo no chão, desmaiado. Só pra deixar claro, eu não entrei na história ainda não. É, não, esse é outro amigo. Achei esse amigo desmaiado na rua, peguei o celular dele e vi que o último número que ele ligou, um dos últimos, era o seu. E como eu te conheço, tô te ligando pra te avisar que tá no lugar tal, lugar tal. Parece que o cara morreu, né? Parecia que o cara morreu, porque ele tava desacordado. Ele falou que tinha uma poça de sangue na cabeça dele. E eu lembro que ele tinha saído com o Salimena. Eu pego meu carro pra sair desesperado, eu e minha namorada, e aí eu ligo pro Salimena. Ele não atende. Eu ligo uma, não atende, porque eu sabia que ele tava com esse meu outro amigo. Tô passando de carro. Cara, sabe no começo desse filme de zumbi, quando você tem o paciente zero andando, você acha que o cara tá só bêbado, e aí você chega perto e é um zumbi? Eu sabia que era um zumbi já, eu falei, começou, né? Já teve o cataclismo, né? Cheguei perto, era Salimena. Abri o vidrozinho, fala, Salimena, desesperado, ele, beleza, feliz aço, rindo, aí veja, ei, Salimena, ele cumprimenta, opa, tudo bom, abre o vidro, não, o cara, o nosso amigo tal, né, um amigo X, aí ele, ficou lá na boate, sai andando, assim, como assim, cara, me ajuda, e ele não conseguia falar nada pra mim, porque ele tava feliz, ele resolve entrar no carro, por algum motivo, e eu tô muito puto agora, porque ele foi responsável com esse meu amigo que tá morrendo, e ele não sabe disso. Cara, podia ser, eu não tinha como ser responsável, eu tava no estado do cara que foi pro hospital. Se eu tivesse caído no lugar errado, era eu. Eu entendi isso, deixei você voltar pra casa. Pra terminar a história, cheguei lá, esse cara tava simplesmente com uma rachada, assim, tem até uma foto. Será que a gente consegue pegar a foto e pedir pra ele colocar? Editando? Mas o cara não quis nem participar do podcast pra falar de coisas tranquilas, falar de videogame. Ameaçou o processo se citasse o nome dele. A definição que eu falo, parecia que tinha um pastelzinho de queijo saindo da testa dele, que era o tamanho do hematoma, só que tava rasgado, sangrando. Ele foi pro hospital tomar ponto e naquela condição horrível, ainda chegou na enfermeira. Isso é mais genial, né? Cara, aqui ó, salva de palmas. Isso merece, né? Chegou. Nossa, mas você dá ponto bem, essa primeira vez que tá fazendo isso, fica quieto aí. Os relatos é que a mulher passava e ele falava assim, ele falou assim, ó, vem cá, vem. Tô me mandando entendido. Como eu fiquei puto. Eu acho que foi a única vez que ele chegou em alguém na vida dele. Não, todo mundo precisa chegar de um certo grau de álcool pra chegar na mulher. O dele é esse. Eu como foi. Diogo, você lembra o que a gente fez no dia seguinte? Nós fomos pra Teresópolis, para a Granja Comari, assistir o treino do Flamengo, porque era a estreia do Zé Roberto. Caralho. Detalhe, vomitei a estrada inteira. Eu lembro disso, cara, um amigo nosso. Teresópolis, né? A serra é aquela estradinha bem esquisita. Bom, na minha opinião, essencial numa balada, me desculpem, é saber dançar. Eu também já dancei muito nessa vida já. Mas o Léo é uma autoridade na dança. Você lembra aquela vez em Cabo Frio? Não, não lembro. Você lembra disso, Aline? Não. Cabo Frio? Eu só lembro disso. Não aconteceu em Cabo Frio? Vou contar aí, nessa carinha, ele engana ninguém. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Conta, galera. Bom, como eu acabei de contar no bloco anterior, eu não sou muito de beber. E em Cabo Frio, eu caí na asneira de entrar pesado. pesado, a galera entrou pesado. Ele tava sóbrio nesse dia. Eu tomou meio copo de caipirinha, pô. Sério, foi o início da noite, a rua não tava nem cheia, sério, não tinha sério. Ninguém, cara. Na versão do diretor, que é a minha, eu tava cheio de caipirinha vodka na cabeça, mas vou tentando amaciar. Cara, vou contar a versão dos produtores, né? Estávamos lá em Cabo Frio, e em determinado momento da balada, a gente tava numa região tradicional ali, onde tem vários barzinhos, né? Sóbrios. Na versão dos produtores, né? E de repente a gente decidiu se separar. Uma galera foi pra um canto daquela região e eu e o Diogo fomos pra hora que eu agradeço os deuses do acaso, que cara. Que eu me virei pro lado do outro lado, né, cara? Cara, sério, é o maior arrependimento da sua vida? Não, talvez não, porque se tivesse duas pessoas com ele, já seria menos engraçado. É. Mas assim, separou, ficou eu e o Léo. Mal sabia eu o que ele nos esperava. E aí, né, a gente tá lá, tamo lá na caça, vamos entrar nos barzinhos, tal, ver se tem alguma gatinha, e começamos a nos embranhar. Um determinado bar me chama a atenção que estava tocando Prodigy, que é uma banda que... Datado. Isso já é depois de 2006, essa balada. Não, depois é 2008. É 2008. Bom, voltando. Aí tava tocando Prodigy e eu falei, pô, acho que é interessante, vamos lá conferir, né? Vamos lá relembrar nossos tempos de rave e tal, de eletrônica. Aí fomos lá pro barzinho. Chegamos lá no barzinho, bombando. As minas pirando. Quantas pessoas tinham no bar, Diogo? Ah, quatro. Eu acho que nem o barman tava no bar. Não tava vazio? Eu lembro. Não, tinha quatro, tipo assim, quatro senhores, né, assim, tomando cerveja, assim, não tinha mulher, né? É, tanto que a gente ficou do lado de fora, né? Sim, a gente ficou do lado de fora pra ver. Já tá começando a estragar na memória que pra mim não tinha literalmente ninguém, tinha segurança vocês dois. Não, o segurança não estava lá, calma. Ah, tá. E aí a música foi começando a tocar, tal, meu corpo foi começando a reagir à música. E aí, quem me conhece sabe, né, cara? Quando a música chama, o coração bate mais forte. E aí eu começo a sensualizar mesmo. Foi um dom que Deus me deu. E comecei a dançar. Comecei com movimentos leves, pra sensualizar mesmo e tal. Quando eu vi, já tava deixando me levar pela música, entendeu? Era brief do Prod, tava muito top. Vou até pedir aí pro ouvinte, o ouvinte tá ouvindo a música agora. Vou deixar uns 5 segundinhos pra você tentar. Ô, Leo, você dançar. Evandro, só pra gente ver como é que foi a dança. Faz aqui pra gente. Depois eu vou lançar um tutorial pra todo fazer mundo aprender. Posso fazer isso em storyboard? Pro pessoal, pode, pra ouvir sacar como é que foi a dança? Faz o tutorial. Então, tutorial beleza. Pra galera. Mas aí o Léo tava fechado no mundo dele. Sim. E eu nessa hora tava naquele dilema, né? Eu aviso o amigo que tá patético ou deixa o cara curtir, né? Até que uma criatura sai do seu covil, se aproxima e deixa o Léo continuar, porque o Léo viu isso, né, sob o prisma do dançarino, né? Eu vi isso no prisma do ser humano normal. Sim, tava eu lá de olho fechado, né? No meu mundo, tava arrasando lá de outra volta. De repente sinto um leve cutuque assim no meu ombro. Vejo um cara querendo falar comigo, né? De repente o cara vira e fala assim: amigo, na boa mesmo, se continuar desse jeito aí, eu vou ter que pedir pra você sair do bar. Vocês conhecem alguém que foi expulso por dançar mal? Mas eu quero lembrar que eu tava bêbado, eu posso estar ouvindo mal o que ele falou. E pela voz, ele já viu já que o Red Bull e vodka tá... Ih, virou mais um. Vai ficar bom, vai ficar bom daqui a pouco. Essa é a legítima dança proibida. Só uma questão. Tirando ele, vocês dançam na balada? Cara, olha só. Eu acho não dançar na balada é muito esquisito, porque, como eu já falei, eu tô sempre bebendo. E você tá ouvindo música ali e tal, naturalmente, como o tipo que o Léo falou, sabe? Seu corpo vai pelo menos acompanhando o ritmo, nem que você faça um ritmozinho, assim, só... Você acaba se destacando por não dançar, às vezes, né? Pois é, porque isso pega mal, quando né, você vê que pessoal paradão, assim, sabe? Parece que o cara tá pensando na vida, sabe? Pô, tá pensando nos problemas e tal. Então, dependendo do meu grau alcoólico, é o tanto que eu danço, cara. Eu já dancei igual o Léo, já. Então você arrasou na balada, hein? É, eu já dancei daqui, que dava abertura pra ser expulso do lugar, já. Essa... Interfere... O tipo de música da balada? Claro. Ou barulho? Eu acho que, claro que não, sacou? Ah, você dança forró, então? Pois é, eu tenho o único negócio que tem problema com forró é que você precisa saber dançar forró. É, você dança, cara, samba é o mais difícil de dançar. Já sambei muito nessa vida, já, ué. Eu também. Porque, olha só, aprendi com o melhor de todos que sambar são dois movimentos. Um se chama Mulato Safado e o outro Louro Insinuante. Porra, né? Um abraço pra ele se estiver ouvindo aí. Não, são dois movimentos, virar e andar pra fora. Cara, olha só, eu tenho a teoria que música boa você ouve em casa. Aí você escuta as bandas que você gosta, você ouve rock, você gosta de rock? Gosto de rock. Som de homem, eu gosto. Então, aí você escuta em casa. Uh-huh. Na rua, cara, o que tá tocando, você tem que entrar na onda da balada, sacou? Eu nunca fui de... Na balada você é titânio. Exatamente, entendi. Por aí. Então, inclusive, eu aprendi a gostar de vários estilos musicais por causa da balada. Tipo, hip hop era um negócio que eu não escutava muito, esse pop, Justin Timberlake, eu não ouvia muito, aprendi a gostar por causa da balada e tal. Agora, o forró é diferente, porque se você tá num lugar que toca forró e você não sabe dançar o forró, que não é uma coisa que você aprende na hora, você vira um espectador daquilo ali, né, cara? Danço muito forró. Quem precisar, aí dou aula de forró, hein? Cara, o único gênero de balada, de música na balada, que eu não consigo, que eu não suporto, é a tal do sertanejo. E esse negócio tá bombando no Rio. Toda balada que você vai, você não sai. Você não sai por causa do sertanejo. Beleza. Mas tinha uma época que a gente saía que tinha um cara que gostava muito de dançar, né? Que foi pro nosso grupo, ele praticamente levou a gente para o Dirty Dancing, né? Sim, sim. Apresentou a... Inclusive, faz parte do nosso evento. Faz parte do nosso... A gente acredita aí, porque ele ficou tão derrota desse tempo pra cá. A última vez que ele saiu, mal dançou. Verdade, sim. Não, não merece. Não vão acreditar, não merece. Vamos deixar isso pra lá, então. Agora, é um dos participantes aí. O Salimiano tá falando a respeito do lance do rock. Eu vou falar uma parada aqui que rolou comigo na última vez que eu saí. Realmente me doeu o coração. A mulher rock'n'roll, ela vai pra balada que não é rock'n'roll, e aí o DJ incidentalmente bota um Metallica pra tocar, e a mulher começa a fazer headbang na Smells, balada. Smells, cara. Smells, Green Day. Aí eu lanço a questão, como se dança rock? É o headbang. Você bate cabeça. E dá porrada nos outros, pelo menos não abriu uma rodinha. Mas aí que tá, cara, olha só. Eu acho que tem três coisas. Primeiro, pra fazer headbang, ou você tem que ter menos de 16 anos de idade, ou você tem que estar num show de rock de verdade, ou você tem que ter deficiência mental. Uma dessas três coisas. Se você é mulher, nada. Cara, imagina a mulher dançando David Guetta sensualmente. Mesmo que ela não saiba dançar. Cria um apetite pela... Mexe, ordinária. Agora você vê a mulher batendo cabeça. Desde cara, quando isso é sexy? Parem de fazer isso. Você tá falando isso aí, tem um monte de cara querendo te matar agora. Porque tudo que o metaleiro quer na vida é ver uma mulher batendo não cabeça. Não é, porque olha só. Eu já fui, hoje não sou metaleiro. Mas ele é metaleiro fake. Mas na minha... Então, aí, ó, tava isso aí. Agora tá batendo você também, né? Era um nerd fake. Não, é um metaleiro fake. O John tinha cabelão, mas era cabelo liso. Não conta, porra. É, a genética agora te fode. Ué. Cara, eu nunca, na minha época de metal, eu vi uma mulher batendo cabeça. Não é sexy, não é interessante. Não, peraí, tô errado. Quando você vê uma mulher batendo cabeça, você fala, olha só, que mulher interessante. Cara, você tá querendo cagar a regra pra balada? Deixa cada um dançar do jeito que quer, pô. Você quer ser o segurança que expulsou o Léo do bar, cara. Então foi você, então. Porra, dança de cada um. Deixa cada... Tem um amigo nosso que sai pra dançar com a gente. Cara, que frase essa? Eu não saio pra dançar, não. Eu saio pra dançar. Eu também, Léo. Isso aí, a gente já saiu muito pra dançar. E esse amigo nosso tinha um negócio que ele dançava imitando o Batoré, sacou? Mas não, peraí, mas aí o cara tá focado na comédia. A mulher, ela tá. Não, cara, ele dançava todas as músicas como Batoré. Ah, então é, não, porque ele não era focado na comédia. Pode ter um podcast feminino xingando, mandando esse cara tomar no cu, você achar isso bonito. Mas o Diogo abriu um precedente pra retardados quando você falou sobre a mulher que baixa a cabeça, que se ela fosse retardada. Tardada, ela tinha esse precedente. É verdade. No caso do nosso amigo. Exatamente. Tomar toco. Explica como é que foi o toco. Do verbo basquetebolizar. Da idade, 12 anos. Mas o cara com 30, bêbado de vida, fala assim: tomei toco. Mulher que sai pra noite pra dançar, isso existe ou isso é mito só pra mulher te dar toco? Na minha época de solteiro, várias já usaram essa desculpa. Tomara que seja verdade. Eu acho que a mulher sai pra dançar. Talvez não só pra dançar, mas a mulher sai com o objetivo de dançar. Mas falando sério, teve uma época que a gente saía, pode maquiar do jeito que for, mas a gente saía pra dançar, eu tô mentindo? Meu. Tá. Vamos ver o que o senhor Cheng acha dessa sua frase aí. Gay! Mas é sério, a gente fala dançar, mas a gente tava tão focado na diversão que a gente saía tanto pra beber, que a gente acabava, tipo assim, a gente abria o lugar pra ficar dançando. Tipo, e a gente era, e é horrível ver isso, a gente era aquele grupo que dava raiva na noite inteira, sabe? Que é aquele monte de homem bêbado, gritando um com o outro, esbarrando. Aquela pessoa nojenta que tá te encostando, suado, tá falando. Ah, é, era a gente, sabe? Cabelinho pingando. A gente já saiu pra dançar, assim, por mais que vocês queiram maquiar isso. Eu nunca saí, não. Essa foi a época que eu parei de sair com vocês. Cara, só... Pior que é verdade. Eu só emendava cada derrota pra não sair. Puta que pariu, cara. Pô, eu queria deixar um link. Eu posso deixar um link, pessoal? Tem uma sensação? Depende, fala qual é o link primeiro. É um vídeo que tem, chama Baile Nuevo. Eu não sei onde foi gravado, mas esse vídeo me lembra muita gente como se comportava dançando. E dá até pra ter uma ideia do tipo de dança que o Léo fazia. Eu queria só que usar isso como exemplo pro ouvinte. Tá aí o link, então. Beleza. Tô aqui com uma piriguete que eu peguei em 2004, nome desconhecido, vou manter o nome, né, em segredo. Conta a história aí. O Diogo me levou no cinema em 2004, uma adolescente de 18 anos. Eu paguei o cinema e ele chegou, me deixou na porta da minha casa e falou assim, me deu um selinho e falou, eu vou te deixar com vontade, quero mais. Uau! E aí, ficou com vontade? Não. E quando as portas da boate se transformam nas portas do inferno, que acontecem as bizarrices da noite... A situação caótica. É, a famosa situação caótica no meio da noite. As baladas que dão errado, o que acontece ali, o desconhecido. Quais são as histórias vocês dizem? Cara, eu já passei literalmente um aperto foda na balada. É uma situação que me marcou muito. E acho que marcou muito funcionário de um shopping aqui de fora. Pra... É melhor. Você já vai entregar o ouro assim no início, cara? O ouro não, o barro, né? É, foi uma calorada, chopada, cara. Chopada. Foi uma chopada, exatamente. Muito bem lembrado, Salve. Do nosso curso, que era comunicação. E eu lembro que era um dia frio e eu sou muito friorento. Eu tava com a camisa longa preta. Falei, pô, tô preparado, né? Preparado pra esse frio e tal. Fui lá, cheguei lá na porra do lugar. Era tipo um galpão no final do shopping. Suando. Calor. Filha da puta, eu comecei a suar. O metabolismo acelerou. O cabelo começou a desmanchar, o tupetinho começou a cair. Eu falei, puta que pariu, que desgraça. Vamos tomar, né? Vamos tomar pra refrescar. Que calorada, chopada de graça, né? Ué, você não bebia? Você não, bebia pouco? Aí de graça. De graça. Nesse calor que eu tava, meu amigo. Aí comecei a tomar. Comecei a tomar. Não me lembro bem o que eu tinha comido antes de sair de casa. De repente, começa a rolar aquela alquimia dentro de mim, mas não aquela coisa gostosa, né? Que você sente que você tá parindo uma vida, assim. Aquela coisa nasty mesmo, assim. Parece que tá enfiando uma agulha na tua alma mesmo e você começa a se contorcer. Você acha que você tá realmente apodrecendo por dentro mesmo. Ai, que delícia. Fala mais. Era David Lynch, né? Aí, obviamente, procurei o banheiro do estabelecimento, né? Só pra traduzir em português, você tá querendo cagar isso? Sim, sim. Então, beleza. É, procurei, obviamente, o banheiro. Chego lá, as portas dos... Acho que como dizem em Portugal, os cagadouros estavam abertas. Não existia porta. Você entrava lá e a pessoa te via cagando, simplesmente. Fazia, me recuso a cagar aqui. É, vou embora da balada pra cagar em casa. Saí do recinto, voltei pro shopping, peguei um elevador. Só que quando eu entrei no elevador, me lembrei que existia um banheiro no shopping. Geralmente existe. Então resolveu tudo, né? Não. Saí do elevador e fui faceiro, né? Falei, pô, me dei bem, vou dar aquela cagadinha, vou me aliviar e vou voltar pra balada e pegar todas se fedendo a merda. Chego no banheiro. Cara, peraí, imagina quantos meninos foram nessas classes de comunicação, ficou pensando, caralho. A mulher deve estar olhando agora e falar, caralho. Léo, só uma coisa, você pegou pelo menos uma mulher numa chopada de comunicação? Já. Então, você vai ficar pensando se foi nessa. Eu te falo que foi. Continua. Me aproximei do banheiro, todo alegre, todo faceiro, tinha uma catraca, assim, eu pulei. Eu olhei por cima da catraca, assim, e vi, assim, horário de funcionamento do banheiro. Olhei pro relógio do meu celular, tinha acabado o horário. E aquela dor desgraçada, assim, suando muito, mas muito suado. Aí eu olhei pro lado, e tinha um bequinho. Que dava pra escada de incêndio do shopping. Olhei pro lado, olhei pro outro, tudo vazio e pensei, né? Amigo, é aqui mesmo esse bequinho mesmo. É o beco do crime, amigo. Adentrei o beco e não me fiz de rogado. Baixei a calça, criei arte ali, cara. Magia. A magia aconteceu. A grande pergunta. Limpou como? Foi pro meio e voltou sem meio, né? Eu nunca, quando você conta essa história, eu sempre imagino o negócio. Foi num lugar onde as pessoas transitam mesmo? Cara, assim, foi em frente à porta de pegasse fogo ali, já era. E ficou igual um projeto de ciências do inferno, cara. Ficou igual aqueles vulcões, assim, fails. Mas responde como é que você limpou, por favor. Cara, não tem certas coisas que aparecem. Ai, que limpou! Eu não limpou! Com sujo, filho da puta! Com sujo! Quem nunca ficou com o cu sujo na balada que joga pro mulher? Caralho. Você pegou a menina depois. Não, mas a história ainda não acabou ainda. Caralho, tem reviravolta. Você limpou a mão na menina, né? Aquela roupinha de cetim branco que a menina botou só pra aquela noite. Eu cheguei nela pegando no cabelo dela, assim. Logo, né, aliviado, uma vez aliviado, renascido do inferno, literalmente, botei minha calça no lugar e me levantei e dobrei a esquina do bequinho. Quando eu dobro a esquina do bequinho e começo a andar em direção ao elevador, outra dor de barriga. Desgraçado. Vai vir mais merda nessa história aí. Eu viro da festa. E eu desesperado naquela situação, literalmente situação de merda mesmo, com cagado e suado e... Que nojo, velho. Puta que pariu. Sai da casa, meu. Passando calor, desgraçado, tá? Falei, cara, eu vou pular aquela catraca igual um batistaca, eu vou destruir aquilo ali, cara. É aquela, sabe aquela situação da mãe vendo o filho sendo atropelado, que ela fica. Ela tira a força, não sabe da onde. Essa segurar era, o portão, né, pra não matar. Essa era a minha situação, cara. A força ia ser sobre o meu, ia destruir aquela porta do banheiro. Fui, voei até a catraca, saltei pela catraca. E quando eu tava preparado, sentar a porrada naquela porta, eu encosto na porta, a porta abre. Caralho, genial. A porta tava esse tempo todo aberta da desgraça do shopping. Aí, obviamente, pude me limpar. Cagou na parede. Eu só tinha um sonho depois que essa balada acabou, que, né, que no final tudo deu certo. Eu só queria ver a cara do faxineiro. Filho da puta, cara. Que viu o que eu fiz ali. Não, o cara se demitiu, cara. Você olhou pra aqui e falou, chega. Seu Firmino, se era você, manda um recado. Não, você já falou, né, assim, pro pessoal que conhece que o Juiz de Fora era o Santa Cruz Shopping. Só lá que aconteceu um negócio desse mesmo. Você acha assim, ah não, esse aí é o povinho daquele bairro e tal que faz. Não, é o pessoal de São Mateus que tá cagando no shopping. Próximo à praça de alimentação. Que crueldade, né, cara? Pô, não vou falar nem nada desse bloco, mas não, cara. Eu tenho 5 histórias. As 5 juntas não são um quinto do que essa história é. Sério, quem vai ser o próximo? I'm stunting, and all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switch the number to my phone so you never could call it. 1h40, começou a banda de marchinha do Raul. O suicídio parece uma opção muito viável no momento. Let me talk to him. Let me talk to him. Pô, eu lembrei de um aqui que tava eu e o Léo na situação. A gente, um amigo nosso, né, que ciceronou a gente no Rio, levou a gente lá. A gente descobriu praticamente a noitada dos nossos sonhos no Rio. Foi no menor lugar, que é um lugar badalado, que geralmente gringo vai, só toca música brasileira, uma casa com vários ambientes e tal. E a gente chegou e ficou igual o pinto no lixo, né, cara? Olhou pra aquele lugar e falou, caralho, cara, o melhor lugar do mundo, do Brasil e tal. É igual o clipe do Blind Melon, quando a abelhinha encontra as outras abelhinhas. É, tipo isso. E a gente deslumbrou e ficou andando pelo lugar e tal, e caipivódica pra lá, caipivódica pra cá e tal. E foi passando a noite, né, esse amigo nosso, não, desce mais, vambora e tal. Aí aconteceu a transição do mundo real pro mundo bizarro e a gente não percebeu. Uma hora a gente viu, cara, e pra gente, pra mim era muito cedo ainda, cara. Devia ser tipo, sei lá, 1 da manhã. Assim. Sim, por volta. O nosso amigo tava acabado, mas acabado assim, de não conseguir falar direito. Aí a gente viu que tinha ido do doce ali, né, pro azedo. A gente tinha um problema, né? Porque o cara não conseguia mais se responsabilizar por nada e a gente meio que não sacava o Rio de Janeiro direito. Ele morava lá. Não teve um momento que eu fiquei sozinho com ele. O cara, sabe Lelesque do Rio de Janeiro? Lelesque. Sabe quem é o maior cara da noite, assim, sabe? O armário de verdade. Tava esse amigo meu, tipo, parei um segundo pra procurar o Léo e tal. Tava o cara chegando, a mulher, desse caboclo aí, né? E ele sozinho, né? Ele é menor que eu. É o único amigo nosso que é menor que eu, é ele. Eu ia perguntar quem é, já sei quem é. E aí eu fui lá interferir, né? Tipo assim, que entrar naquela roda cheia de pit boy. Falei, que desculpa, tá bêbado, tá? Então os caras querendo me matar. E cara, eu nunca vi ele desse jeito. Ele tava chegando em todas as mulheres da noite, todas as mulheres estavam acompanhadas. E alguns homens também. Teve um cara que ele tava chegando na mulher do sujeito, que aí eu fui falar com o cara, falei, amigo, desculpa, meu amigo tá bêbado. O cara, não, não, deixa a mulher ouvir, precisa, a gente começou a conversar os quatro. E o cara é lecão também, cara parrudo. E gente boa demais, aí ficou ele e a namorada rindo, esse amigo meu, ele falou, inclusive por isso que eu tô contando isso aqui, ele falou, ó, quando voltar pra Minas Gerais, você fala que os vascaínos aqui no Rio te trataram igual um rei. Então eu tô mandando um abraço pros vascaínos aqui, que eu tava com a camisa do Mengão. E aí a gente conseguiu tirar esse cara do lugar, finalmente. E cada hora ele ficava pior. A gente chamou um táxi, entramos no táxi, né? A gente tava na Lapa, fomos pra Copacabana. Naquele caminho ali, perto daquele posto na frente do Rio Sul, ele vomitou no táxi. Muito. Um monte de dois mineiros, né? Com um cara vomitando num táxi no Rio de Janeiro de madrugada. Aí o taxista olhou pra lá e falou, puta que o pariu. Porra, meu irmão. Como é que pô, amigo, desculpa, não sei o quê. O cara, não, vamos parar no posto ali, vocês me ajudam a limpar isso aqui. Caralho. Descemos no posto. Eu fiquei ajudando a limpar o táxi do cara e o Léo cuidando do nosso amigo. E ele vomitando, e ele se vomitou inteiro. Então quando ele tava todo sujo, a gente tirou a camisa dele, jogou no lixo, ele não tinha o que vestir. E eu vou abrir um parênteses agora, porque eu só comprei roupa umas 3 vezes na minha vida. Só a minha família que me veste, se parar de me vestir, eu vou ficando apelado. O único casaco que eu comprei, falei, pô, eu quero sair mais arrumadinho, né? Vamos comprar um casaquinho aqui, tá? Eu tive que botar nele que tá deitado no chão e vomitado. Eu vesti ele com meu casaco, ele é gordinho assim. O casaco fechou justinho. Demorou, mas fechou o casaco. Ele tava todo vomitado com meu casaco lá. A gente limpou o táxi do cara inteirinho. Pô, desculpa, amigo e tal. O cara viu que a gente era gente boa, ficou com pena da gente. Amigo, quer saber? Entra no táxi, vou levar vocês lá. Já tá perto aqui. Eu falei, pô, obrigado, fiquei bem tratado assim no Rio e tal. Cara, o táxi começou a sair do posto. Ele vomitou o táxi inteiro de novo. O taxista falou, ah, não, é zoeira. Exatamente, fica falando, agora não, vou tomar no cu, puta que pariu também. Cara, manda um abraço pra noiva dele agora. Noiva não, mas pra esposa dele. E aí foi isso, né, cara? E depois a gente chegou com ele em casa, fizemos uma sessão de foto dele pelado, que ele não sabe que existiu. Sim, Você prefere o cara com barba ou sem barba? Com barba, com certeza. Agora uma grande pergunta. E bigode, só bigode? Existe alguma mulher no mundo que acha isso bonito? Eu não sou chegada, não. Por que a gente vê tanto homem de bigode? Acho que eles estão desinformados. Você concorda com isso? Também não gosto de homem só de bigode. Tem que ter uma barbinha. É barbinha maneira? Maneira. Agora bigode só. E o cavanhaque? Só cavanhaque também não gosto. E só barbicha? Piorou. Mas pegando essa coisa de história de zona bizarra e vômito, eu tive uma vez, eu era mais novo, e tem uma boate aqui em Juiz de Fora, acho que a gente pode falar que é uma boate flex, porque ela tem uma programação hétero de terça, quinta e sábado, e na sexta-feira é noite gay. Sexta-feira é noite... Mas eu tinha um amigo que era DJ nessa noite gay, então a gente volta e meia aparecia lá pra tomar cerveja, pra ter papo. É, era isso mesmo. Quem viu o Saldanha lá era isso. Esse lógico, é lógico. Mas nesse dia a gente saiu pra ir numa festa, de punk, numa casa velha que tinha aqui de fora, que tinha show. E eu saí pra essa festa tomando vodka. Eu disse, só dá merda. Né, no meio do caminho a gente pegou, eu e um amigo meu, pegamos 2 garrafas de vinho e ficamos bebendo igual long neck, andando na rua tomando vinho. Só que eu tava de boa. Quando a gente chegou nessa boate, eu, esse amigo, mais 2 casais, eu entrei no lugar e falei, putz, deu merda. Aí fui direto correndo pro banheiro, suando, cheguei lá, nada. Sabe quando você para na frente da privada e o negócio refuga, o negócio não sai? Sabe, Léo, quando você para na frente da privada, não sai? Não. Aí voltei, falei, pô, não, então é só alarme falso. Voltei, sentei na mesa que tinha na porta do lugar. No que eu sentei na mesa, o vômito veio em abundância. Eu vomitei a mesa do negócio inteiro de vinho. E o pior é que tinha um sujeito que era frequentador assíduo do lugar, que era um gay de uns 2 metros de altura. E nossa, que nossa, já sacava o cara de outras noites. Não, ele é uma figura conhecida, uma figura famosa. Se eu falar o nome, as pessoas vão reconhecer. Se embebedou pra ir no lugar e já sacava o cara de outros carnavais. E os meus amigos tentando me ajudar, dando água, coisa e tal. E não sei como esse sujeito descobriu meu nome. Então, ele ficava... E era um cara grande, um cara forte. Ele ficava meio que afastando, falando assim... Não, Saldanha, eles não são seus amigos. E eu não tinha força, eu levantava a cabeça e vomitava. Agora aquele papinho, então o que importa não é o visual, é a personalidade, sim? Não adianta chegar um cara lindo que não sabe conversar. Concorda? Você vê, tipo, amor. Pois é, porque o homem não tá nem isso. É a mulher com uma anta, mas com a fogata de pedra. Como o Saldanha introduziu o tema... O tema foi introduzido no Saldanha. É um tema polêmico, né? Nem tudo na balada são glórias, né, galera? Tem aquela noite que você não tá muito bem e tal. E nesse mesmo ambiente flex aí que o Saldanha frequentava, eu também já frequentei algumas oportunidades e tal. Nessa história em particular, foi numa festa de eletrônica. Eu tava com um amigo meu e ele acabou se arranjando com a menina na noite e me deixou sozinho. Fiquei na minha, curtindo eletrônico, eu curto, né? Não mais que de repente vejo... Fala igual o homem, só. Que... Falando com os outros viados aí, contando a história de uma... Moço. Vejo que um outro alguém está me olhando num canto da boate. E um olhar fixo, constante. E logo, né, sabendo da fama do lugar, fico receoso e vou pro canto oposto de onde esse rapaz se encontra. Ao longo da noite, vejo que os olhares persistem e a cada aproximação dele, eu ia me afastando. Até que em determinado momento da balada, né, eu comecei a dar atenção para outras coisas tal, e tal, né, e de repente... Quando eu vejo, sinto aquele cutuque assim no ombro. Esse cutuque na vida do Léo não é uma coisa bacana. Geralmente é um mau presságio. Quando eu olho, tá lá esse rapaz vindo falar comigo, ele vira e simplesmente fala: eu queria que você soubesse, te achei muito lindo. Ha! Na bela vida, pô. Meu like, uma pessoa fala uma coisa dessa pessoa, o que você vai fazer? Pô, sério, eu fico lisonjeado. Não ia fazer igual você que pegou só pra pena, mas. Não, assim, no mesmo lugar, já teve, tipo assim, o cara não falou que eu era lindo mesmo porque o cara não era maluco, né? Porque o cara já sentou, puxou um papo, eu conversei com o cara no tempo e ele falou, pô, você não quer beber uma cerveja na mesa ali, não? Aí eu falei, pô, eu falei com o cara, não, pô, vou com meus amigos ali e tal, mas, pô, olha, a gente tá num lugar que é frequentado pelo público gay. E aí curtiu, você falou, pô, eu fiquei lisonjeado. Um aviso pra você que morde de fora, tá com a moral baixa, a autoestima tá embaixo aí, vai ter uma história boa pra contar. Sempre a gente vê, tipo, o hétero contando a história assim, meio com medo, assim, né, do gay chegar assim e tal. Pô, vocês já viram algum gay chegando de maneira ofensiva em alguém? Pra, tipo, meter na mão, na bunda do cara, puxando o sujeito pro cabelo? Vou te falar daqui a pouquinho. Pô, que hétero eu vejo fazendo essas merdas toda hora. Eu nunca vi um gay fazendo isso com os outros. O hétero vai pegar a mulher e sabe que a mulher quer. Não, mas já cansei de ver um beijando mulher à força, puxando cabelo. Não, tô falando que não existe, não, mas... E eu nunca vi um gay fazer isso. Não, e outra coisa. Eu não sei como eu reagiria de um homem chegando pra mim e falando que eu sou lindo. Mas o senhor é lindo. Eu te acho lindo. Pronto. Falei. Assim como eu não sei como que eu reagiria. Só uma mulher pra falar isso comigo. São coisas que não acontecem na minha vida. Mas só completando a história, ele falou isso pra mim, eu achei engraçado, ri e agradeci. Sim. Né? O rapaz foi dar a mijadinha dele e a noite terminou por ali. Eu fui pro meu canto, ele foi... Peraí, esse cutuque foi dentro do banheiro? Não. Foi nas proximidades do banheiro. Mas aí, beleza, a história não termina aí. Um belo dia, estava em outra casa de Juiz de Fora, onde acontecem apresentações ao vivo de bandas e de cantores. Senti o cutuque. Estou lá entre os amigos e tal, né? Aquela coisa party rock e tal. Quando eu olho pro palco, um dos músicos, quem é? Pagando de machão ainda. Você pagando de grupo, né, filho da puta? Aí tá, dá, cara. Isso que é o pior. O som era maneiro e eu curti o som. Então, realmente, virou a grupo, piscou. Coraboradinho no palco. Isso aí é o famoso mão de Playmobil. Pegar não pega, mas se puser na mão, não larga também não. eu vivi esse dilema de empolgar com as músicas ou não. Mas beleza. Ei, empolgou ou não empolgou? A grande questão. Ah, eu fiquei segurando minha garrafinha vazia lá e fui fazer outra coisa. Não foi essa vez que você jogou pedras de rosa no palco? Ah, bem lembrado. E desde então a gente já se encontrou muito embalado, assim, cara. Teve uma vez que ele até deu cortesia pra mim, porque ele me viu na fila do bar. Pra mim também, que eu tava junto. Devo admitir que aquelas pedras de rosa tiveram essas vantagens. Mas é, pô, você tem que ser educado pra receber uma parada dessa. Porque você imagina, quantas vezes você já não ficou com raiva que você foi falar com a mulher que você queria falar e a mulher foi grossa contigo, sacou? O cara, ele também parado. Mas aí que tá, cara. É aquela questão. Mas o que é pior na balada? A mulher que conversa horas com você, exato, super gente boa, e te dá o toco no final, ou a mulher que simplesmente vira e fala, cara, não vai rolar. Um abraço, Armento. Mas, pô, tem um meio termo nisso aí. Tipo assim, você não precisa ser escroto, assim. Mas é uma situação chata pra quem é hétero, porque de uma certa forma você acha que, de um jeito não intencional, você tá telegrafando que você é homossexual. Porque se alguém chega em você, é porque acha que você gosta do fruto também. Não, eu acho que hoje em dia é difícil distinguir, assim. Então, imagina que deve ser a vida desse cara. O cara fica ali tentando usar o gaydar ali, né, pra ver quem é ou não. Mas às vezes bate errado, né? Gaydar. Se você é o... Gaydar. É o radar gay. Deus, por que você não me dá uma vagina? Mas aí eu pergunto, se vocês fossem mulheres e alguém chegasse em vocês na hora, como vocês iam reagir? Eu ia ser bacaço. Bacaça. Eu ia ser uma mulher feia mesmo, eu ia ficar feliz da vida. Vou contar então como é que foi quando um gay chegou em mim também na boate Flex. Vocês vão rir mesmo sem ser engraçado. Eu lembro direitinho dessa história porque um amigo meu queria ir com a gente, mas ele não foi. Então foi só o pessoal de sempre. Eu, Salimena, André, alguns outros amigos nossos. E eu mandei um e-mail pra ele no dia seguinte contando o que aconteceu. E eu ainda tenho esse e-mail. Então eu imprimi ele aqui. O cara te marcou mesmo, hein? Porra, porra, não, isso que eu falar. Cara, foi a única vez na minha vida que um homem chegou em mim. E o jeito que chegou, porra. Eu tô chocado com essa do e-mail. Eu acho que você curtiu, não, cara. Não, eu tô não, só arriscando, mas eu. Eu lembro porque eu falei assim: tem uma parte que eu falo assim, maneiro, maneiro. Então eu procurei no Gmail, né? Dei uma busca. Que negócio de Gmail é esse? Gmail? Ei, que agora é que é? O GLS e-mail. E eu consegui achar por esse maneiro, maneiro, esse e-mail. O título era: um viado chegou em mim. Que beleza, cara. Mandou bem de não ir ontem. Tava bem mais ou menos, aí se divertiu, mas nada demais rolou. Quer dizer, um lance bizarro rolou. Todo mundo tinha vazado, mas eu tava muito maluco e fiquei lá sozinho. Sozinho na boate Flex. Meu nível de odeira tava tão alto que eu fiquei dançando na pista all by myself. Daí uma pessoa chega perto de mim. Eu levanto a cabeça. Era um homem, ele era negro, muito estiloso, tinha dreadlocks. Alguém se apaixonou, hein? Eu me apaixonei pela pessoa. Lá vem o negrão. Com dreadlocks amarrado, camiseta regata apertadinha, rostinho, eu falei rostinho, era rosto, rostinho barbeado, fortão, no mínimo 35 de cada lado no supino. É muita paixão. É porque eu senti, né, o peitoral. Caraca, cara. Ele chegou e mandou. E aí? Eu tava amarradão no momento que eu tava bêbado, né? Aí eu falo, pô, aí, velho, beleza. Aí dou um high five no cara, assim. Porque, pô, brother da night, né? O cara começa a dançar. Ele começou a dançar comigo. Eu tava muito sequelado, não sabia o que tava rolando. A gente já teve que ficar uns 3 minutos dançando junto. Aí, eu tava sorrindo, olhando pra cima, tendo dificuldades em equilibrar pra dançar. Até que o cara manda a clássica, e eu juro que foi isso, cara. Ele falou, você vem sempre aqui. E sua resposta, se você falou a verdade, qual foi? Aí que tá, no meu delírio alcoólico, eu achei que a pergunta não tinha interesse. Eu achei que o cara queria saber com que frequência eu visito aquele clube. Eu falei, vem direto, cara, curto pra caralho. Aí a resposta dele, maneiro, maneiro. Foi esse maneiro, maneiro que eu achei o e-mail. Nessa, eu acho que porque eu falei, venho direto, ele achou que eu tava enfatizando. Sim, não, você tava obviamente começando por metáfora. Exato, e eu não sabia que eu tava vivo dançando. Coitado, cara, o cara deve ter pensado, pô, é hoje, né? É hoje que eu te conheço. Você foi a mulher que deu esperança pro cara. Exatamente. Foi legal, foi legal. O cara dá um... Essa bunda branca morre hoje. O cara dá um passo pra frente, me encoxa, primeira vez na minha vida, encoxado por um homem. e o rosto dele fica 5 centímetros de distância do meu. Aí na hora eu fiquei sóbrio. Falei, caralho, ficou. Falei, pô, peraí, tem algo muito errado essa história. Eu falo, recuo. Tem caixa alta aqui. Que isso, porra? O cara, lembra, o cara é muito grande. Ele ri, meio tímido, barra safadão. Você sabe o que que é. E ele tenta pegar na minha mão. Esse segundo... Ai, então é o Saldanha do mundo gay, porra. Quer pegar na mão só? Se o cara quisesse me comer ali, ele me comia porque ele era grande, ele era foda. Eu saquei isso, cara. Então eu virei e saí correndo. Correu, cara? Não, cara. Saí correndo. Tá aqui, ó, no fim, ó. Em caixa alta. Corri. Fugi da cena do crime, nem peguei táxi, fui correndo pra casa. Normalmente levo 15 minutos pra chegar em casa. Dessa vez não levei nem 5. Cheguei e dormi agarrado no travesseiro chorando, pensando no negão. Isso significa que sou gay? Significa. Vocês estão reclamando aqui das chegadas que vocês levaram, mas vocês estavam indo no único recinto da cidade que permite isso, pô. Eu tô dançando sozinho na pista. Vocês são a mulher que saiu pra dançar, pô. Tivesse um crachá, sou gay, não, não, tá tudo não, viado, mas nunca tinha chegado isso na minha cabeça. Quando você vai, o hétero vai na boate gay, fica lá de bobeira, é a mulher que saiu pra dançar. Nunca tinha pensado. Exatamente. É, você, os caras devem reunir e falar, caralho, filho da puta. É hétero, isso aquele viadinho rustido. Foi lá, dançou, rebolou e ainda saiu correndo. Vocês saem, a gente sempre saiu na noite com galera, coisa e tal, mas qual que é o estilo perfeito aí pra pegação? É sair sozinho, sair com em dupla, sair com grupo? Cara, eu acho que o ideal é você sair ou em dupla ou em uma galerinha menor, curtir um pouquinho inicialmente com seus amigos e depois a galera se espalhar, cara. Exato. Ah, começa uma sessão de RPG em grupo e de repente vai pro livro jogo individual. Cara, né? Se você tá comparando com RPG, você já tá fazendo isso errado. Sorry! E eu tô pensando, se o Léo tem essa programação esquematizada assim, eu fico imaginando que inferno que não era quando eu saía com ele, cara. Porque enquanto ele tá fazendo, não, primeiro você fica ali reconhecendo. Essa hora eu já tava maluco, sabe? Ah, tô tocando ali, ó, vou na banda e tal. Só uma coisa, se bem conhecemos, ele deve ter isso cronometrado, tipo, o relógio de esperta nos horários que. Opa, hora de se lembrar que o grupo. Não, mas você sair com o Léo é eternamente isso, cara. De repente ele desaparece, você vê, tá sozinho num cantinho lá. Vê com o cocondinho assim, né? Só sondando. Aquela hérnia protuberante. É só procurar o cheiro, dar uma checada no banheiro. Vou contar um negócio que não tem nada a ver com o que você tá falando aqui agora, mas é, vale a pena. Fui pegar o Léo pra gente sair pra balada. Sim, que eu peguei, entramos no carro, botei musiquinha bombando, aquela Nicki Minaj bombando, Léo vai. Tira o tênis, levanta e me mostra a sapatilha de silicone dele pra tratar a hérnia. A eterna criança. Não, e, pô, teve uma boa também envolvendo a palmilha, né? É, porque eu falei sapatilha. Na verdade é um cal. Vocês estão subvertendo essa história. Mas aí, eu nunca entendi qual é a do Wingman. Qual que é o papel do Wingman na... O papel do Wingman, eu não sei, mas quando eu sou Wingman, o papel do Wingman é me divertir à custa dos outros chegando nas mulheres. Por exemplo, teve uma vez que a gente saiu, eu tava tocando Los Hermanos, cover. E eu saí com esse nosso amigo que já foi citado já, né, a pessoa X, ele bateu a cabeça e rasgou a cabeça. E nesse caso, nessa Vocês noite... Vocês podem ver um cara que é sucesso na balada. Ele saiu... Pode chamar ele de Cabecinha. Isso, pode ser. Cabecinha. E... Era mais fácil falar o nome dele, que menos gente identificada do que falando assim. Então, o Cabecinha tava lá e tinha uma mulher que ela devia ter... Na hora eu falei, essa mulher tem 1,85 de altura. Porque ela era bem alta. Ah, ele curte. Ele curte a mulher mais alta. E ele pirou na mulher. Eu, na minha situação atual, eu não tô chegando em mulher, não tô namorando, não tô fazendo nada. Eu estou, assim, assexuado. Então, a minha diversão realmente é zoar os amigos. Ele queria chegar na mulher. Então, o que eu fiz? Fui lá conversar com ela. Quando você tem nada a perder, é fácil você conversar com as mulheres. E aí eu até descobri uma coisa, que ela tem 1,89, na verdade. Ela é uma mulher muito caralho, alta. O que é uma mulher de 1,90m? Não, ela é cara, muito esse alta. Amigo nosso, ele gosta muito de uma mulher desse tamanho, a gente já avisou. Uma hora vai ser um homem lindo. Estatisticamente, vai ser uma mulher. Cara, vai acabar rolando. Então, eu cheguei na mulher e falei, olha só, um amigo meu, ele quer conversar conversar com você, mas ele tá meio tímido. A mulher não é boba, ela falou assim, qual amigo? Porque o Léo tava lá, ela queria saber se era o Léo pra já cortar de vez já, né? E aí, eu falei, é aquele que não está de muleta, né? Eu tô achando claro que o Léo não usa muleta, né, gente? Vai ser uma piada. Ainda, né? Dá mais um ano pra você ver. Lá é o cabecinha ali. Ela fala, ah, não, aquele cara com aquela cabeça pequena, não, tudo bem, pode falar pra ele vir conversar comigo. Ou seja, se a mulher falou, pode vir conversar comigo, abertura, né? Ela quer que o cara prove que ele não é o doente mental. Só isso. Fui lá, falei pra ele. Eu acho que tem vários doentes mentais que fariam muito melhor do que foi feito. Exatamente. Então. Foi lá, esse nosso amigo cabecinha. Eu falei, ah, pessoa, mulher, gigante, esse aqui, ou a Damastora, esse aqui é o cabecinha, cabecinha da Damastora. O cabecinha vira pra Damastora. Oi, tudo bom? Ah, tudo bom. Eu saio. Eu volto pro grupo, tá eu, o Léo e um outro amigo nosso. O Léo, sendo um bom amigo que é, não tira o olho do grupo e ele fica falando pra mim. Cara, ele tá quieto. Ele tá falando nada, tá falando nada. Aí eu não consigo começar a olhar. Ele não tá falando nada, nada. Ninguém falando nada. Os dois falando nada. Aí os dois viram pro palco e nada acontece. Dá um minuto, o Léo já tá tendo um ataque de coração de rir. E eu falo, cara, eu tô me sentindo mal, vou ter que ir lá para resgatar. Porque ele não sai, não, tá afundando. E detalhe, cara, enquanto a gente viu o drama dele, eu ficava chamando ele pra vir, pra gente assim, abortar, resgatar. Aborta, aborta. E ele não olhava pra gente. Não, tipo, não, assim, não. A minha hora vai chegar, ele eu vou devia nem desviar o olhar. Não, não. Ele olhava e ficava tipo assim, sob controle, sob controle. Mas ele tava suando. Fui lá, falei, ô, cabecinha, vamos voltar ali pro negócio. E a banda começa a tocar, quem sabe, Los Hermanos. Na hora que volta, eu, o Léo e o cabecinha, a gente pergunta. As luzes se acendem. As luzes se acendem, a gente pergunta, ô, cabecinha, o que aconteceu, cara? Não consegui falar nada. E aí, Los Hermanos entra cantando. Quem sabe o que é ter e perder a... Nessa hora, cara, nessa hora eu morri, cara. Porque ele olhou pra cima assim, pô, quem sabe, né, cara? Eu perdi a Damastora mesmo. Olhando a pauta aqui agora, tem aqui pra gente marcar qual foi a nossa melhor noite e depois a noite mais divertida. Qual que é a diferença de uma pra outra? A noite mais bem sucedida, na verdade, é quando você está bem no jogo do amor. Ah, né? então não sei o que é isso. E a divertida é quando o cara, um amigo se fode, ou então alguma coisa fantástica. Porra, esse é o conceito de diversão. Alguém tem que se machucar. Sim. Ilustrando o momento, ele estava dançando sozinho atrás de uma mulher que não estava nem um pouco interessada. Quando a mulher reparou que tinha um maluco pulando, querendo retardar atrás dele, ela simplesmente saiu correndo. Bom, a minha melhor noite, não digo que foi a melhor noite, mas a que mais me marcou dentro do momento que eu tava vivendo, que era um momento meio derrota mesmo, nessa boate flex também. Vocês gostam muito também, puta que pariu. Mas você tava também nesse dia. Peraí, a vez que você, que o nosso amigo cabecinha desmaiou, vocês estavam saindo de qual boate? Eu não tô reclamando. Estavam saindo de qual boate? Eles iam pra boate pra ficar conversando com o barman ainda, tinha essa relação erótica com o barman. Nosso querido barman, tão com saudade, que a dia a gente volta. Né, voltando, eu estava lá na Boate Flex com nosso amigo Salimena e me interessei por uma mulher, foi num show de uma banda. Foi uma noite que eu conquistei uma mulher através dos meus passos de dança, e isso pra mim já é um fato heróico já. Foi, e né, aquela coisa do sorrisinho pra lá, sorrisinho pra cá, fui conversar com ela e realmente, eu tava vivendo um momento meio caótico, porque tem muito disso, né, cara? Tem noites que você precisa que algo mágico aconteça pra você sair do lixo e ir até, e reach the sky mesmo, e essa foi a noite, consegui ficar com a mulher. Ela falou que um dos fatores que levou a me dar bola é que eu parecia um ex dela. Vitória? Porra, tudo é relativo, né, cara? Mas assim, whatever, de qualquer forma, a sorte sorriu pra mim naquela noite. Essa foi a melhor ou mais? Essa foi a melhor. Porra, se essa foi a melhor, não quero ouvir pior, cara. Pô, se é melhor é essa que você se dá bem no jogo do amor, eu devo contar nos dedos da mão quantas vezes eu tive uma noite boa, realmente, porque eu sempre fui muito derrota. Mas, então, eu acho que eu não consigo nem lembrar da última. Eu acho que a última foi quando eu comecei a namorar minha patroa, né? Então, essa aí vai ser a melhor, um beijo, amor. Ah, filho da puta, roubou que eu tinha pro filho. Então você não pode falar isso, não tem nenhuma mesmo. A minha é mais bem sucedida, eu não quero contar não, porque tá tirando longe, pegar a mulher. Ah, gostosão. Vamos lá. Melhor noite e a pior noite de cada um. Ih, rapaz. Agora vai ficar bom, né, mano? Não, vai ser difícil, porque as piores, geralmente, a gente tá em conjunto, né? Vai ser difícil achar. Verdade, é. Tem que ver se não coincide. Sim. Posso abrir aqui? A pior, cara, tá engasgada na minha garganta há mais de 10 anos. A gente tava lá com nossos 18 anos e a gente tava começando a sair mesmo, assim, que antes eu podia ir em festa de amigo, tinha bebida e tal. Noite do pijama. É, começar a frequentar a noitada mesmo, mas quando a gente vai ficando maior de idade. E aí, nessa época, esse amigo nosso, que é o Cabecinho. O Cabecinho tá em todas. Esse Cabecinho manda bem mesmo. Ele apareceu uma época com uma história que ia ter uma festa aí que ia mudar a vida da galera. Ah, caralho. Eu esqueci de essa, cara. Melhor festa que vai ter aí, vamos comprar os ingressos antes que acabe. Tipo assim, faltava 3 meses pro negócio. Então, vamos comprar de uma vez, senão vai aumentar. Nossa. Compramos os ingressos porque ele prometeu. Qual que era o nome da festa? Eu não lembro não, mas a gente ficou conhecido entre a gente como Festa do Cinema. Porque era uma festa que ia ter temática cinematográfica. Aí a gente, né, nerdão na época, ela fala, pô, que do caralho, né, nego, vai mulher sair. Só inteligente. Todo mundo conversar de cinema, beber, se pegar e tal. E aí o povo naquela expectativa. Eu já era um histórico de cabeça, eu desconfiava que podia não dar certo. Desconfiava nada. Revi o filmografia inteira do Quentin Tarantino pra poder pegar as mulheres lá. Revi sim. Mas aí então foi dando tempo, cada vez mais ansioso pra tal da festa de cinema e tal. Festa de cinema. Sei lá, ainda, nossa, tá atrapalhando aí, pô, cadê a empolgação? Vamos lá, cara, acho que foi o evento que mais amigos nossos foram junto, todo mundo combinou de. Cara, eu não sei o que era aquilo, mas a gente chegou lá, era uma garagem, tinha uns 10 posters de filme colado e um travesti de vestido de Carmen Miranda. Caralho, meu. Tinha alguma outra coisa além disso? Eu apaguei a Carmen Miranda, velho. De travesti, cara. Caralho, que bizarro, cara. Tinha alguma outra coisa nesse lugar? Tinha uma mesa de. Tinha alguém além da gente do travesti? Umas 3 pessoas que foram embora, mas a gente insistiu no erro, né? A única coisa que eu lembro que teve bom nessa festa foi que o Zuzu, um amigo nosso, dirigiu um bug na época. E aí a gente foi de bug, né? Um frio pra caralho! A gente ia pra balada de bug e era tão frio, cara. Olha, por mais gay que isso pareça, a gente voltava abraçado no bug por causa do frio. Eu e Salimena fomos não apenas no bug, fomos atrás. E atrás você tinha que ir em cima, porque o banco meio que não tinha recuo. Cara, sensacional. A noite foi fracasso. O highlight da noite foi ir no bug, né? Cara, da noite em si, eu não lembro, porque, sério, eu apaguei da memória, não sei o que aconteceu. E a gente não bebeu, a gente ficou bêbado, não aconteceu nada. A gente ficou triste, né? A gente só viu o show do travesti. Foi um belo show. A minha noite mais fracassão foi na única rave que eu fui na minha vida. Que assim, já me arrependo. Nossa, que ódio, meu Deus do céu. Já me arrependo de ter ido de novo. É o integrante que já foi bom no que ele faz um dia, hoje não é mais, o integrante do podcast. Não, detalhe que essa história era do tempo que ele era bom ainda. Exatamente, isso que é o pior. Eu acho que nunca passei tanta raiva, não, velho, eu mudo. A minha pior noite é essa também. Não é? Pra resumir aqui, né, tirando o Saldanha, tava eu, Salimena, o Léo e esse nosso amigo. A gente foi na rave. Não, peraí, a gente tava muito animado com esse negócio de música eletrônica e tal, e noitada. A gente esperou pela rave. Antes de ir pra rave, ele mandou um testemunho no Orkut pra gente. Sim. Com instruções de fazer na rave. Exatamente. E aí falava, essa que pode ser a noite mais divertida do ano. Exato. É, hidratar. Foi pra gente comprar barrinha de cereal, mochila, pra ter proteína e carboidrato, pra poder aguentar o suor, porque perde muito, porque a gente ia dançar até morrer. Chegamos lá, rave maneiraça, lugar, organização perfeita, tudo. Não tinha nada pra dar errado. O que acontece? O Dito desaparece. E estraga nossa noite, porque a gente acha que ele morreu, entrou em briga, ou então foi expulso. A gente dá o quê? Umas 10 voltas na rave inteira tentando achar ele? Isso já era mais ou menos o quê? Umas 3 da manhã? Era noite, na hora que ele sumiu. Então, a rave começa a ser. O sol tinha nascido, a gente tava procurando ele ainda. Então. E a rave pegando, assim, parecia que foi o melhor evento do mundo, só que a gente tava sóbrio procurando o cara. Eu puto, mas vamos te matar alguém. A gente tava irritado e de repente eu vou lá fora, vou ver o carro dele. A gente já tinha visto várias vezes o carro, mas assim, pô, ele não ia estar no carro. A gente tava com medo dele pegar o carro e ir embora. Mas aí volta com o sol raiando, a gente podia ver dentro do carro, eis que está lá o doidão, o maluco, dormindo dentro do carro, na rede. Cara, a minha história mais fracasso, por exemplo, foi, é uma história em que eu peguei mulher. Cara. Eu fui sozinho pra balada. Era uma época desesperadora que tava todo mundo namorando, o pessoal sem dinheiro, o pessoal, sei lá, arrumando o quê, mas não tinha ninguém pra sair comigo. Fui sozinho pra uma balada Playboy aqui de fora. O pessoal é bem metidinho e tal, a mulherada geralmente não dá muito mole. E chegando lá, começa a balada, o pessoal abre a pista e tal. Eu vejo que tem uma mulher dando muito mole. E assim, luz negra, aquela coisa, né? Todo mundo fica lindo, né? Aí não me fiz de rogado, poxa, né? Todo mundo difícil aqui na balada. E essa era uma lourinha e tal, mais minhãozinha e tal. Falei, pô, vamos lá. Fui lá, peguei e fomos lá pro lado de fora. Nessa fase da minha vida, eu já tava bebendo, já tava sozinho, né? Precisava me soltar e tal. Falei, pô, mandei bem, já peguei, já tal. Agora vamos desenvolver, né? Vamos articular, como diz o latino, né? Aí fomos lá pra fora, começamos a sentar, muita pegação, muita loucura. Aí a mulher começa a vir com os papos, já estabelecendo regras, assim, pra namoro, assim, umas coisas assim, querendo saber de quando é que eu vou lá na terra dela. Ela já vai ter um recorde, cara. E assim, e nessa hora, eu comecei a deixar aquele êxtase, assim, da balada baixo. Um pouquinho, comecei a reparar mais na mulher. E comecei a ver que ela já era meio velha, já. O corpo já não era muito legal, já. Já era meio velha, tipo o quê? 18? Ah, assim, sei lá, cara. Devia ter uns 30 o em alguma coisa. O que ele falar, você pode acrescentar 10 anos. É. Aí, de repente, toda aquela empolgação, toda aquela magia. É que você não conhece o Léo. Se ele tá falando que ela é meio velha... Não, e 30 e alguma coisa tem ele, cara. Então, não precisa saber por que mulher velha. Não, mas isso na época. O Léo pega quarentona e acha lindo. Então, se ela era meio velha, irmão, você bota no mínimo 50 aí. Meu irmão falava uma coisa que é verdade. O problema de quando você começa a pegar as trintonas é que as quarentonas criam esperança. Quando você pega a quarentona, as cinquentonas começam a bater palma pra cima de você. Inclusive, tinha um lugar aqui em Juiz de Fora que era propício pra quem queria sair, né? Tinha uma balada Sim. aqui, que era a balada das coroas, e o pessoal ia lá pra isso. Um amigo nosso falava que quando a gente subia naquele elevador lá, a gente saía lá em cima, você já tinha todos os dentes da boca, já tava mais um de noitada. Amigo nosso, que é esse que já foi bom. Eu ia falar, mas... É. E aí, à medida que a minha empolgação ia diminuindo e o meu estado alcoólico ia cada vez mais ficando mais sóbrio, o dela ia cada vez mais piorando, entendeu? Ela foi ficando cada vez mais louca e eu cada vez mais sóbrio. Aí a gente voltou pra pista. E aí começou uma pegação desenfreada, assim, mas desenfreada mesmo, assim, uma parada beirando uma cesta sexy, assim, eu diria, assim. A idade sendo denunciada. Quem não sabe aí, ó, virou Cine Privé e depois acabou. Aí ela quis ir pra pista e tal, fomos pra pista e começou a pegação. E aí, num determinado momento de sobriedade pura, assim, eu comecei a me sentir não oprimido como um determinado amigo nosso, mas eu comecei a me sentir constrangido, porque aquela mulher horrenda me atacando na pista desse lugar, entendeu? Então eu virei pra ela e falei assim, espera só um minutinho que eu vou ali no banheiro e já volto. Adeus. Ela falou assim, você fugiu? Tá, vou te esperar. Eu falei, espera aqui. Aí, obviamente, dei um beijinho, despedi, fui embora da balada. A mulher tá lá até agora, né, cara? Eu tenho ligado pros pais, assim, aí encontrei, finalmente encontrei. A noite mais derrota foi uma noite como outra qualquer, porque as minhas noites geralmente são também derrota mesmo. Oh. Não, mas eu acho que essa se destacou, porque eu, na verdade, eu peguei mulher nesse dia, mas eu tava com uma ex-namorada minha. Ela, a gente tava se conhecendo, era uma das primeiras vezes que a gente... tava ficando, e a mulher tomou um porre no aquecimento da festa que a gente ia, e eu passei a noite inteira na porta da festa com ela bêbada, caída no chão. Puta que pariu. Eu segurando o cabelo, né? Segurando o cabelo com a outra mão tentando vender os ingressos da festa sem conseguir. Eu acho que esse foi o ponto mais baixo que eu cheguei. Mais divertido, eu vou falar aqui. Eu gosto de ver amigos se fudendo, né? Tem uma figura aqui folclórica na nossa balada que eu acho que deve ter em toda a cidade do mundo, que é a coroa que acha que ela é a coroa. É tipo uma Suzana Vieira mal sucedida, assim. É a coroa que acha que ela é gostosa e todo mundo quer comer ela, mas ninguém quer. E. Ou não. Eu nunca vi você saindo da balada de mão vazia, cara. Pois é, não sei mudar. E tem um amigo nosso que ele é muito empolgado em fazer. É esse amigo que a gente falou que ele dança o batoré. Falou assim, poxa, a gente quer então que você pegue ela. Falou, não vou pegar essa mulher não, que é foda, que vai queimar o filme. E ele falou, a gente fez a cabeça dele pra ele chegar, né, ele pegar. Aí ele fala, tá bom, cara, vou lá então, vou me sacrificar e vou pegar essa mulher. Chegou nela, levou um toco da coroa. Cara, eu nunca vou me esquecer quando ele voltou. E aí, o que que rolou? Olhando pra baixo, não queria. Ela não queria, sem falar, não conseguia nem encontrar as palavras, saindo andando, não queria. Saiu andando, acabou a noite agora, vou pra casa. É, a noite dele acabou, a minha começou naquele momento, foi lindo. Não, a gente prometeu alguma coisa, não? Não, assim, era o supra-sumo do acontecimento mundial, se ele pegasse. Basicamente, a gente ia dar uma coroa pra ele. Bom, no caso, seria uma noite divertida barra alucinante, como diria Sam Raimi, né? Estávamos numa outra boate, mais playboy, mas um playboy mais baixa renda aqui de Juiz de Fora e tal. Estávamos eu, esse nosso amiguinho Batoré, e a galera estava muito alucinada, a galera bebendo todas e tal. E chegou, abrimos a pista, né, como a gente geralmente fazia com essa balada. É porque era mais barato quando a gente chegava às 11 horas, aí só dava eu ler lá abrindo a pista todo dia. Isso é uma dica importante também, de ter o feeling de saber a hora certa de chegar na balada. E a hora certa sempre é cedo, que é pra pegar a consumação, galera. Fica a dica. Nosso amigo já é insano, já resolve abrir uma mesa no meio da pista e começar a pedir uísque, misturar com Red Bull e aquela loucura toda. Aí a galera começa a tomar. Eu, obviamente, não tava pagando por nada, só bebi o que me ofereciam de graça. Então, só na aba da galera e tirando onda de chefão lá. Em determinado momento, esse nosso amigo Batoré, que é uma usina de processamento alcoólico, assim, ele nunca tá bêbado. Acho que ele nunca tá sóbrio. Sim, mas assim, ele nunca demonstra estar bêbado, né? Ele nunca se rende ao álcool, ele nunca se dá por vencido, assim, toma incessantemente. Ele encosta no... É o famoso dá o cutuque no meu ombro e ele fala assim: estou maluco. Vou embora e quero que você vá comigo. Cara, eu arrepiei, assim, falei assim, cara, ele tava dirigindo esse dia. Falei assim, cara, é um exemplo pra esse Brasil. Eu vou morrer hoje, um Batoré dirigindo insano, pedindo arrego da balada. E isso era ainda o quê? 3 horas da manhã. Aí, obviamente, de solidariedade, um amigo, deixei o uísque Red Bull de lado e fui com ele de carro, né? Aí ligo o carro, acontece igual, obviamente, aqueles desenhos do Pateta, né? Que o Pateta é um cara tranquilo, um cara pacífico. Quando liga o carro, se transforma num... Senhor Volante. É o Senhor Volante. Senhor Volante. Que aliás, eu acho melhor chamar ele de Senhor Volante do que de Batoré. É o apelido dele, na verdade. Exatamente. Rola o efeito Senhor Volante com Batoré. Ele liga o som, que rolava só as melhores de 2008, né? Aí pro Diogo que gosta, rolava Katy Perry, né? Exato. E é justamente a Katy Perry que, desde então, assombra os meus pesadelos. O cara começou a dirigir igual o Mad Max, aqui em Juiz de Fora. E, assim, vivi cenas de Cúpula do Trovão purinha, assim. Ele, ao som de Hot and Cold, destruindo cavalo. Leite subindo em calçada, entendeu? E completamente alucinado e fomos parar na feira e lá ele ficou. Ele gostava muito da feira, né? Tudo lá feira. Não tinha uma. Aqui no Rio de Fora tem uma feira de domingo, que é o de galinha lá, peça de carro roubado e tal. Não tinha uma vez que a gente saía e voltava de carro com ele que não ia pra essa feira. Já terminei a noite na feira com ele, comendo aquele feijão desgraçado. A gente consegue a foto do feijão, cara? Metade feijão, metade canjiquinha? O pessoal me oferecendo cocaína. Sempre que eu vou lá, eu sei que as pessoas cismam comigo que ficam me oferecendo droga. E ainda comprei uma torneira pra minha mãe ainda. Foi essa a noite mais alucinante da minha vida. Dilema da semana. Antes de eu falar desse dilema, vou pedir muito pro Salimena e pro Saldanha parar. Ai, tô casado, aí esse negócio de barata. Eu vou ficar levando esse porra em casa depois. Mas o manja rola sobre balada. Aí você fala, não, isso aí não dá pra mim que eu tô casado já. Imagina que você tá solteiro. Entra no DeLorean e volta pra 2008. Tá ouvindo, né, amor? Lembrando que você está nesse mundo de balada para pegar mulherzinhas. Nem para pegar mulher. Cocota. É, exatamente. Faz cocota. O Salimena tá coçando a cabeça aqui, olhando pro chão. Com certeza uma delas tem o pinto, tô pensando no seu planeta. Ele já tá pensando se cai tangente. Onde está você? Vamos lá. Surpresa, hein? Revira a volta no dilema. Não há pênis nesse dilema. Primeira opção. Você tem que ir nessa balada até arrumar sua esposa. Toda sexta, todo sábado, você tem que ir nessa balada e nessa balada você vai ter muita mulher maneira. Basicamente, 50% das mulheres que vão pra lá vão ser maneiras. Problema, sempre vai estar tocando o pior estilo musical, na sua opinião. Funk, axé, pagode, ou o que for. Yeah. Segunda opção, essa vai ser todo o sábado. Uma mulher maneira vai estar no lugar, só uma mulher maneira. O estilo musical que vai estar tocando é o que você gosta. Qual que você preferiria? Cara, eu vou fácil na primeira opção. Eu também. Sério? Fácil. Sério? Fácil. Com certeza. Tipo, eu falei no programa, não tem. Na balada eu sou um prostituto musical, velho. Foda-se o que estiver tocando. Mas até mesmo se for axé, pagode. Ah, velho, vou estar tracado lá na cavalona lá. Cara, você tá preocupado? A mulher que você vai estar lá, que você vai pegar, é uma mulher que curte esse estilo musical. Cara, eu já te falei. Calma aí. O Diogo fez uma palhaçada interessante. Ah, obrigado, pô. A questão é o seguinte: você tá lá. Pra pegar a mulher pra casar. E aí que tá. Eu já falei, eu tenho. Cara, mas eu quero casar com a mulher, eu quero ter uma banda com a mulher, não. Eu já falei, cara, minha teoria, música boa você ouve em casa. Mas aí que tá, porque se você vai casar com essa mulher, você vai ouvir em casa a música ruim também. Mas aí ela bota um fone de ouvido, não tem problema, não. Não, pois é, cara, mulher tem que gostar de ouvir essas coisas mesmo, cara. Chegar a mulher falando aqui, descobri uma bandinha nova aqui, uma banda de folk. De 500 dias com ela, é aquilo que você quer? Smith chorar com você? A minha mulher que me apresenta as bandas. Mulher escuta, cara. Mulher que está ouvindo bochecha, Naldo, essas coisas. Mas a minha mulher que me apresentou Naldo também. Simples assim, acabou. Pô, já vi um show do travesti fazendo dublando Alcione. Travesti gordo, negão. O que você foi fazer nesse lugar, só? Cara, eu tava em Porto Alegre, era parada gay. Em Porto Alegre. Parada gay em Porto Alegre. Nossa, pô, parada. Aí eu tava com meu irmão e com a atual esposa dele. E a gente foi andar no parque, coisa e tal. E tinha um travesti gordo, negão, dublando Alcione. E outro travesti. Dublando Katia Cega. Brasil, Brasil, Brasil! Pergunta aí, o que isso tem a ver com balada? Não, falei, já que a gente falou do travesti, eu lembrei que mais história de vinha de quem? Do Cabecinha. Tinha uma época que ele pintou o cabelo de azul. E a gente tá rindo de Negro do Sul aqui, mas a gente mora em Juiz de Fora, que é a capital gay do Brasil. Então aqui tem o Miss Gay. E aí a gente tava no centro, no dia do Miss Gay, o Cabecinha lá de cabelo azul. Passou um traveco e falou, ó, isso aqui já tá prontinho, é só vir pro nosso time. Fala alô aí, Barbosa, já que você entrou aí. Vem, moçada, ó. Mulher tem que gostar da mesma música, gente, velho. Aí, ó, mais um da vida. O Barbosa tinha o DVD do 500 dias com ela, não conta. Aí não vai. É o Chico. Pô, um filmaço, cara. Falou, Rafão. Valeu. Falou, ouvinte! Abraço! Até a próxima! Ô, João, mas se é, me corre com a porra, mas... Queria deixar bem claro que se eu não peguei a mulher, foi por causa do Diogo. Foi. É! Mas foi isso mesmo. Não, mas tá bom. Vou lançar a campanha. Campanha âmbito nacional. Não pegou mulher, essa porra. Culpa o Diogo.